Na terra prometida, um povo a esperar. Josué e Caleb, prontos pra lutar. Com fé no Senhor, por Ele vão andar. Perseverando sempre, prontos pra conquistar. Cinco anos, a promessa a brilhar. Caleb firme e forte, não cessa de lutar. Dá-me este monte, foi o que ele falou. Confiarei a herança que